prazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta. Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta. Tire uma selfie comigo, depois eu te mostro. Eu ainda vou namorar com essa moça da foto. Eu tenho certeza vai ser de primeira. Se a gente ficar é menos uma solteira nesse mundo e menos um vagabundo. Você decide a minha boca ou a do litrão. Se quer dançar comigo ou descer até o chão. Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Dançar comigo ou descer até o chão. Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão. Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão. Shut.